same way every night and every day. I tell you, I saw them stay. Trust me. Ah, meu filho, voltando com o Descarrego, agora o número 56, pois é, depois de algum tempinho de folga, aliás, de folga não, meu filho, eu fiz algumas pequenas participações aqui na Mutante Radio, fim de ano eu mandei algum som aí no Réveillon, mas o que eu quero comentar é o seguinte, eu arrumei um trampo novo e fiquei muito tempo em curso, em aprendizado, entendendo a empresa nova, então eu trabalhei bastante durante esses últimos meses, parece que deu uma acalmada agora. Vamos voltando com descarregos inéditos, por que não? Eu queria agradecer a paciência de todo mundo enquanto não teve programa, o pessoal da Mutante Radio ficou reprisando o programa, infelizmente não é o que eu queria, mas vamos lá, voltando com o descarrego novo. Primeiramente eu queria desejar um feliz ano novo para todo mundo que tá ouvindo a Mutante Radio e tá ouvindo também pelo podcast, um feliz ano novo para você, que tudo seja melhor esse ano, tirar a zica do ano passado pra esse ano, que esse ano a gente vai precisar, que essas paradas aí de eleição, meu filho, eu vou falar pra você, vai ser embaçadíssimo. Ah, mas vamos ao programa dessa semana, The Bennies mandando Anywhere You Wanna Go, baita sonsaço do disco dos caras chamado Rainbows in Space, disco de 2013 esse aí, sonsaço que dá pra você pegar lá nas plataformas digitais. Na sequência, Gladstone Anderson, um clássico do Rocksteady, o som se chama ABC Rocksteady. Na sequência, esse é o som que vai rolar, meu filho. Depois, Tokyo Ska Paradise Orchestra com Walking, pois é, a faixa que abre e dá o nome ao disco de 2012, e depois, eu fiquei muito surpreendido porque eu não contava com esse lançamento. Escapulário, depois de 9 anos, quase 10, os caras lançaram um disco novo, 10 sonzinhos bacanas, tem coisas diferentes do som costumeiro deles. Escapulário, pra quem não conhece, é uma banda de Porto Rico, os caras sempre mandaram um ska muito característico, muito bom, aliás, fez parte da... Bom, enfim, pra quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou muito fã do Escapulário e fez parte das festas, churrascos, teve até casamento que tocou esse som. Muito bom o Escapulário. Ah, eu vou mandar não só uma música do Escapulário, vou mandar algumas músicas, um bloquinho dedicado a Escapulário, que eu acho que eu meio que negligenciei os caras durante todo esse tempo do programa e não mandei muita coisa, e vou fazer uma homenagem mais que merecida a uma das minhas bandas favoritas que me introduziu, por assim dizer, nesse mundo do ska latino, que eu sou tão apaixonado, e claro, não podia deixar de dedicar esse bloco ao meu camarada Pancho, DJ aí nas noites paulistanas, nas noites brasileiras. O cara tá mandando vários sons aí, vários picos do Brasil. O cara é pioneiríssimo no som latino, não só no ska, no reggae, mas ele manda tudo que é latinagem, então tem reggaeton, tem cumbia, tem hip hop, puta, o setlist do cara é muito foda, procura aí nas paradas, DJ Pancho, o cara é muito foda, além de ser amigo pessoal, baita saudade do Pancho. Vamos lá, já que a gente tá falando de escapulários, a gente vai lançar agora Eres, pegada muito two-tone, não é característico deles lançar um som meio two-tone, do disco recém-lançado, chama Demência. Pois é, esse ano vai ter muito demente cruzando pelo nosso caminho, infelizmente. E saiu assim meio que de supetão no dia 25, dia de Natal, saiu aí o disco dos caras, baita sonsaço. Na sequência a gente vai com, putz, esse é o clássico que eu falei que tocou até nos casamentos, Criaturas de la Noche, do disco de Escapulário de 1998, também desse disco, tirei Chupa Sangre, Chupa Cabra. Depois, Solo Pan Pan, só as picadilhas, meu filho, do disco dos caras de 2001, chamado Paranoico. Fechando o bloco, Escapulário, Mito Urbano. Pois é, uma pegada meio Smiths, muito foda. Eu sou, puta, esse som é um dos meus favoritos do Escapulário, do disco Oi, de 2008, que foi o último antes desse recente que eles acabaram de lançar. Quem tá fazendo lançamento também Falando nisso, é a banda italiana Talco. Os caras mandam La Verità. Putz, é uma prévia, é um singlezinho do disco que eles estão aprontando aí. Eu vejo direto publicações no Instagram dos caras. Pelo visto, o negócio vai prometer. E fechando o descarrego dessa noite, fechando não, porque vai ter mais som. Mas dando um ponto final aqui nas músicas que eu tô falando, é Goldfinger, Who's Laughing Now. A surpresa, a grande surpresa, surpresa não, porque já meio que esperava que eles fossem lançar alguma coisa, mas pessoalmente foi uma surpresíssima o disco ser tão bom, o disco do Goldfinger, The Knife. Sonsaço, até a semana que vem. De novo, feliz ano novo pra você, que esse ano seja muito iluminado, com muita boa energia eu mando pra vocês aqui desde Barcelona. Um forte abraço, até a semana que vem. Falou! distancias muy largas, si de tu mano voy. Caminando despacio, llegamos a la luna, nos quedamos aquí. De la noche. amigo y enemigo. ¿Cómo trataste de engañarnos? ¿Cómo así de chiquillo? ¿Cómo eres así? Sacrificado por mí. Te quise escribir esta canción para ti. Brillando tu Mercedes, ven que tengas buen provecho con lo que pudiste hacer. Te debo agradecer que he llegado hasta aquí. Si no fuera por ti, ¿qué sería de mí? Sigue la mentira siendo tu verdad y abre bien los ojos que te puedes engañar. ¿Cómo eres así? Sacrificado por mí. Quise escribir esta canción para ti. Un playboy, pero allá voy. Me voy de cacería. Allá voy a ver en dónde estás. Y como un lobo que acecha por su presa, esta no puedes escapar jamás. Jamás. Llego de pronto a aquella fiesta. Te encuentro sola bailando ska. Yo con mi aroma de varón dandy y con mi triple salto mortal. Y allá voy, me voy de cacería. Allá voy, justo donde estás. Como un lobo que acecha por su presa. De esta no puedes escapar jamás. Contigo voy a pasarla bien. Cuidado conmigo. No te quiero ilusionar. Pam pam, solo pan, pan, pan, pan. Dicen que eres mi don Juan. shipwrecked, not rescued. A collide has turned to truth. Rise up, wind up. Last call, last call. I hear the phone ring. Last call, last call. And then the wolves sing. Ashes, ashes, we all fall down. Ashes, ashes, we all fall down. Where were you when the walls came crashing down? Down. Whoa, whoa, whoa, whoa. When the